altitude 3858, chegada a Mare, esse para o nível 060. Tono 645, a linha decola da 10, vento no 70 graus com 7 nós. Tome 310, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. E 15, 2000, passará 63, 10. noite. Rumo 645, decolada aos 42, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom no 645, obrigado, bom noite. 2 Salvador, bom no 645, boa noite. Boa noite, bom 645, contato radar, saída da Elso, bom 360. Da Elso 360, bom no 645. Desço para 2000 pés na chegada da Mari, ajuste 105, reporte localizador da pista 10. Chita 3B62, flor de Mari, na chegada da Mari, desça para o nível 050. Autoriza a prod Leda para o Gol 645? Direto Leda, 645. Direto Leda, 645. Localizador 63310. Xenem 310, livre LS, Chub Torre 118, decimal 95. 95, até o avocado. Boa noite, 6310 da Ocha. Boa noite, 6310, reparte externo. Como as condições da pista? Pista seca, tempo bom aqui. Certo. É dois. de TAP, desça para o 50, 3662. Baixando para a Lua 6310. 6310, livre pouso na 10, vento no 70 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Autorizado pouso com 1500 no 0. No 971, na paz, aeronave da companhia na curta final, ali mantendo zero. Nove e meia, chega da Mari, desça para o 050. Agitado. Afirmo. 310, solo 49, livre à direita, solo 121, decima 1. Me chame torre 1895. 1895, obrigado, até já. Salvador, boa noite, Tan 3858. Boa noite, 3858, reporte externo. E por favor? Boa noite, Tan 3858, reporte marcador externo. Botarei externo. Fono 971, livre decolar da 10, vento no 80 graus com 8 nós. Chame Centro Recife, frequência 1251-0-3395. Serra, embaixo travado 3858. Gente, vento no 70 graus com 89, altímetro no 0 no 5, agora de pista livre. 0 no 5, aguardando livre 3858. 3858, livre pouso na 10, vento 170 graus, com 7 nós. Realizado pouso na 10, 3858. Voo 971, decolado ao 51, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, voo 9971. Controle, boa noite, voo 9971, está livrando 1100 na sua escuta. Boa noite, 971, contrato radar, saída da Elcio, voo 360. Autorizado 360, Dael. Você, assim que possível, voa direto para o bridge, gol no 971. Essencialmente, para o de Leda. Ok, quando 2000 vai curvar a Leda, gol no 971. 3662, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte do apresentador. Desça para 2000 pés, Gol 1096, estou para 2000 pés, ajuste 105, reporte localizador da pista dele. 2000 pés, ajuste 1015, reportará localizador da unidade 1096. estabilizou no ILS X-Ray, o TAN 3662. TAN 3662, liga LS, chume torre 1895. Boa noite, soldado 5, graças, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, TAN 3662, uma milha para Francisco Alves. Boa noite, TAN 3662, livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Ajustado no 0 no 5, tem livre pouso, vento 1-0, agradece, TAN 3662. Estabilizado. Tô no 096, livre LS, chame torre 1895. 1895, 1096. Chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 13395. Salve Salvador, 1096, estabilizado LS, que foi baixado, checado. 1096, continua a aproximação, guarde pista livre. Guarde na pista livre, 1096. TAN 3662, solo ao 01 na livre à direita, solo 121 decimal 1. 096, vento 1180 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5, livre pouso na 1-0. Livre pouso na 1-0, gol 1096, deixa eu ver aqui. Solo 096, Solo 03, livre à direita, Solo 121, décima 1. Direita 121, voo 1096. 763, a linha decola da 10, vento 180 graus, point nosso. Três, decolado 118, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, gol no 763. 763, sobe 360, sai do Del. Del, 360, gol 763. Uno, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 973, a linha decola da 10, vento 190 graus com 8 nós. Número 73, decolado aos 26, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, 0, voo, 1973. Sobre Salvador, voo 1973. 73, salve 360, vigilância. Da Eoleza, 360, vou 1973. Qual é a possibilidade de uma pessoa de ler, dobrir o voo 1973? Voa da Eoleza, 1973. Da Eoleza. É 310, a linha decola da 10, vento 190 graus com 8 nós. Celebrou de bridge pro gol no 973. Aguarda autorização. Andando. Mantenha a saída, chama o centro Recife 251 no termo 3395. 251-3395, gol 1973. Leme 310, decolador 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. Doutor de Salvador, boa noite, chamei 6310. Boa noite, 6310, sobe 350, voa Jamo. Voa Jamo, 6310. Vitor, prossiga. Chama para o táxi.